O projeto Ministério Público Itinerante visitou no fim de abril as cidades de Berilo, Chapada do Norte e Francisco Badaró, no norte de Minas. O objetivo é aproximar Ministério Público e população. Para isso, um procurador e dois promotores de justiça foram às ruas dessas cidades ouvir e orientar moradores sobre seus direitos. O coordenador da Área de Defesa dos Direitos da Família do Ministério Público, Bertoldo Matheus Filho, fez atendimentos sobre pensão alimentícia, investigação de paternidade, guarda de filhos e divórcio. O promotor de justiça Fábio Martinoli, que atua nos três municípios, tirou dúvidas sobre fornecimento de medicamentos pelo poder público e sobre concurso público, entre outros assuntos. Ele ainda esteve em Francisco Badaró, na escola Cônego Figueiró, conversando com os educadores sobre atos de indisciplina e atos infracionais. A promotora de justiça Mayra Conceição, que atua na defesa da educação e dos direitos da criança e do adolescente, conversou com profissionais da educação, do Conselho Tutelar e da área de assistência social sobre atuação conjunta. A gente tem um obstáculo porque as redes não funcionam. Então, por que a gente resolveu essa temática? Para atuar, para conseguir pontuar com eles quais os erros dentro de cada órgão que eles não estão conseguindo enxergar. E quais os entraves que eles estão tendo e como superar esses entraves para que a rede consiga funcionar e o atendimento à criança, o atendimento ao adolescente em situação de risco e o atendimento preventivo seja realizado da melhor forma possível e com a maior eficiência possível. Após a palestra, a representante do Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente de Berilo, Maria Valdete, disse o que achou do bate-papo com a promotora de justiça. Isso foi super importante, trouxe bastante esclarecimentos, mostrou mais caminhos para que a gente possa buscar melhoria na qualidade do trabalho. E por meio de parceria, a Controladoria Geral do Estado orientou conselheiros municipais, agentes públicos e lideranças comunitárias sobre gestão democrática dos recursos públicos. Após a palestra, a presidente da Associação dos Artesãos da Chapada do Norte, Adriana Coelho, disse o que achou das informações passadas. Eu achei uma palestra excelente, eu gostei muito inclusive da presença do prefeito municipal e de alguns vereadores. A gente sabe que à primeira vista, a lei, por exemplo, de acesso à informação, ela assusta, mas ela não está aí para assustar gestor nenhum. A lei de acesso à informação, a garantia da participação popular, o controle social, é isso que vai inibir a corrupção. E vocês podem ter certeza, o que o país vive, os municípios também vivem, é a mesma historinha. Né? Essa conta que a gente está vendo aí nos jornais é a conta do município também. Então é o seguinte, o Ministério Público está de parabéns, a população ela tem a oportunidade de ouvir informações que ela nunca escutou. Em outra parceria, a Faculdade de Direito Milton Campos, por intermédio do Programa de Inclusão e Educação Previdenciária, atendeu mais de 150 pessoas nos três municípios. Segundo a professora Dinorá Fernandes, só em Berilo estão previstos mais 34 salários mínimos decorrentes de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e amparo assistencial, a que a população tem direito. Além disso, os moradores dos três municípios puderam fazer o reconhecimento voluntário de paternidade, tirar a segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito e realizar pequenas retificações de nomes por meio da equipe do Sindicato dos Oficiais de Registro Civil, outro parceiro do Ministério Público. Também foram realizadas mediações pela equipe do Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Estudantes receberam informações sobre o direito do consumidor, passadas pelo Procon MG, e participaram de uma sessão de cinema promovida pela Educore, uma associação formada por autores, educadores e pais. Os filmes exibidos têm objetivo de levar para o dia a dia das crianças temas como pluralidade cultural, ética, meio ambiente, saúde e trabalho. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.